Saudações, Hare Krishna. Farei aqui algumas considerações de dúvidas que foram enviadas referentes ao capítulo 1. Não estão todas neste áudio, mas algumas delas serão tratadas agora. O primeiro ponto que foi colocado nesta sequência de dúvidas foi referente as orientações que são dadas no primeiro verso da Bhagavad Gita, primeiro verso do primeiro capítulo, onde vai se relatar no significado de Prabhupada, não no verso, mas no significado, nós vamos ter uma consideração importante do modo como nós devemos estudar o Bhagavad Gita. Isso é importante porque Bhagavad Gita não é uma literatura comum, não é uma literatura mundana, não aborda temas materiais. E por este motivo há uma metodologia também para se estudar o Bhagavad Gita e adquirir um certo resultado esperado. E que resultado seria esse? Um resultado espiritual, um resultado de desenvolvimento da nossa consciência espiritual ou do despertar da nossa percepção espiritual. E justamente no primeiro parágrafo do primeiro significado, do primeiro verso, do primeiro capítulo da Bhagavad Gita, Prabhupada coloca, bem no início, que a pessoa deve ler o Bhagavad Gita com o auxílio de um devoto de Shri Krishna, muito minuciosamente, e tentar entendê-lo sem interpretações baseadas em motivação pessoal. Então nós podemos considerar ali três pontos. Não é? O primeiro, esse estudo deve ser feito sob a guia de alguém que seja realmente perito nesta escritura. Não sob o cunho de um intelectual, de um acadêmico, de um estudioso que não pratique este conhecimento. Por isso, Prabhupada enfatiza a necessidade de se estudar a Bhagavad Gita com o auxílio de um devoto, auxílio de alguém que esteja devotado a este conhecimento, que esteja praticando, esteja realizando esse conhecimento na sua vida prática. E esse estudo ele não deve ser um estudo superficial, ou seja, simplesmente fazer uma leitura. É diferente você fazer uma leitura de você fazer um estudo mais minucioso. Esse estudo minucioso, então, significa que à medida que você avança no estudo, esse estudo deve estar lhe trazendo uma reflexão mais profunda da sua existência, da sua natureza, dos seus questionamentos. E, naturalmente, isto faz com que você levante dúvidas mais relevantes sobre a sua condição, sobre a sua constituição existencial. Então, o estudo sob a guia de um devoto ou de alguém que seja realmente perito e tenha experiência no conhecimento, esse estudo, mesmo na guia de um devoto, mesmo na guia de uma pessoa experiente no conhecimento, deve ser minucioso, deve ser feito nos detalhes. E, por fim, este estudo ou o conhecimento que nós vamos adquirindo, ele não deve ser interpretado. Na verdade, a leitura, o estudo de um verso ou de qualquer colocação dentro da Bhagavad Gita, ele não tem um efeito se nós damos uma interpretação pessoal. E o que seria isto? Dar aquela intenção que nós temos como algo agradável, algo que me faça confortável ou algo que me tenha a ver com um certo convencimento, algo que me convenha. Então, muitas vezes nós vamos encontrar algumas passagens que não são tão convenientes para nós e aí nós tentamos então dar uma interpretação para que aquilo fique mais ameno para a nossa aceitação. Em outros casos, nós vamos achar que aquilo é tão conveniente que nós vamos dar um foco maior, vamos dar uma ênfase maior. Quando, na verdade, essa interpretação pessoal, ela apenas encobre ou apenas limita a nossa compreensão mais clara e mais profunda daquele sentido que o Bhagavad Gita está sendo passado. Outra consideração colocada também foi em relação a Bhishma Deva. Bhishma Deva, ele era o tio-avô dos Pandavas e dos Kuros. E isto decorre porque Pandavas e Kuros, eles eram da mesma dinastia. A dinastia era definida como os Kauravas. E os Kauravas eram encabeçados como... Tinha como o ancião, como mentor da família, o avô, que era Bhishma Deva. Em determinado momento, Bhishma Deva, ele assume um voto de estar sempre a favor, de lutar sempre em defesa de Dhritarashtra. Ele tinha assumido esse compromisso. E era algo muito comum na época. As leis, a questão ética, o compromisso, o poder da palavra que se assumia. E então, Bhishma Deva, ao assumir esse compromisso, ele se colocou sempre à disposição e ao lado dos sobrinhos, aliás, dos filhos de Dhritarashtra, justamente porque ele tinha então este compromisso de defender sempre a visão, a posição política que Dhritarashtra assumisse. E em certo momento, quando ocorre a morte de Pandu, que era o pai de Arjuna, e que encabeçava o reinado, ele passa então o poder aos seus filhos. Porém, eles eram todos ainda muito pequenos para assumirem o reinado. E isso, então, naturalmente leva o poder do comando, do trono, ao irmão mais velho ou ao irmão mais próximo de Pandu, que no caso era Dhritarashtra. No entanto, Dhritarashtra, ele era cego, ele já tinha uma idade muito avançada, ele não tinha como assumir o comando pessoalmente, passando então o cargo aos seus filhos, principalmente Duryodhana. E Duryodhana, ele manifesta toda a sua inveja, toda a sua cobiça, todo o seu viés materialista e de impiedade para com Arjuna e seus irmãos. Ele tinha uma certa idade acima dos Pandavas, ou acima dos 5 irmãos, filhos de Pandu. E quando então ele passa a dirigir o reinado sob a tutela de seu pai, Dhritarashtra, mas tendo total liberdade para definir o andamento do reino, ele passa a delimitar a atividade, delimitar a atuação, a vida dos Pandavas, e isto então começa a se definir uma cisão, uma ruptura dentro da dinastia Kauravas. E isso então vai resultar nessas duas linhagens, os Pandavas, que eram os filhos de Pandu, e que tinham por lei o direito de assumir e governar todo o reinado. E do outro lado, os Kurus, que eram os filhos de Dhritarashtra. Dhritarashtra tinha 100 filhos, e eles eram então encabeçados por Duryodhana, que era o mais ímpio de todos. E por esse motivo, Bhishma Deva, ele então assume o lado de Dhritarashtra, assume o lado dos Kurus, em defesa dos Kurus, justamente pelo voto que ele tinha, o voto de sempre se manter a favor, em defesa dos Kurus. E por isto é que ele está numa situação em que, mesmo sendo tio-avô também dos Pandavas, ele se coloca contra os Pandavas. Agora, o detalhe é que ele tinha consciência de que o interesse dos Kurus era um interesse ímpio, ao passo que os Pandavas possuía um interesse nobre, um interesse piedoso no governo de seu reinado. Mas, devido ao voto que ele havia assumido, não tinha condições de ele quebrar esse voto. Essa é uma qualidade, né, que nós vemos um lado um pouco ruim por ter assumido um voto. Mesmo que as consequências fossem nefastas, o papel que Bhishma Deva representa é justamente de uma pessoa completamente idônea com a sua palavra. E claro que isso nos levanta também um questionamento, até que ponto a nossa decisão, ela é muitas vezes moldada numa decisão focada na palavra, do que focada nos valores. Isto hoje em dia seria um pouco controverso, porque mesmo nas condições que nós vemos no Bhagavad Gita, fica claro para nós que seria muito mais justo esta decisão ser pautada em questões morais, em questões éticas, em questões de valores piedosos. Ou seja, ele certamente teria uma posição a assumir o lado dos Pandavas e quebrar com sua palavra ao lado dos Kurus. Mas claro que o contexto em que nós vivemos hoje é muito diferente do contexto de 5.200 anos atrás, onde nós não tínhamos leis flexíveis ou até mesmo leis humanas. As palavras, quando se assumiam votos, se assumiam um compromisso, era como palavras firmadas diante das divindades, diante de Deus, diante do sagrado, eram votos sagrados. Então não havia condições, pelo menos condições legais, no ponto de vista até espiritual, não legal no sentido jurídico, mas legais perante o Dharma, quebrar esta decisão. Só que quando nós passamos a entender melhor o Dharma no contexto nosso atual, nós vamos começar a entender toda a questão de transição de um conceito que seja um conceito formal ou até mesmo cultural para um conceito puro, um conceito mais intrínseco do que é o Dharma. O que significa que, de acordo com a visão do Dharma, o que prevalece é justamente a lei moral que esteja fundamentada na sua prioridade. E essa prioridade, ela vai ser sempre voltada para as questões da piedade, as questões piedosas, os valores piedosos que norteiam a vida humana, que norteiam a ação humana. O Dharma está nisto. Agora, importante entendermos que a distância histórica que nós estamos vivendo para o momento histórico em que Bhishma viveu e não pôde quebrar este voto é que a influência do Dharma na era em que se finalizava, naquele período da existência de Bhishma, para a influência da era em que nós vivemos hoje, ela tinha um peso muito diferente. Naquela época, o Dharma, ele estava totalmente vinculado à ação do ser humano, A ação daquela pessoa, a ação na palavra, a ação no ato, a ação no pensamento. Então, os requisitos, podemos dizer, que Bhishmadeva assumiu ao fazer esse voto e não quebrá-lo, era justamente o modus operandi do Dharma ou do dever que ele deveria executar naquele período. Se nós trouxéssemos a realidade de Bhishma para a nossa realidade atual, certamente a postura dele não seria a mesma. A postura de Bhishma, se ele estivesse vivendo contemporâneo de nós, certamente seria de quebrar o voto com os Kurus e assumir o lado dos Pandavas, pois a questão do Dharma está mais ligado ao ato piedoso do que a uma palavra firmada como um voto. Ou podemos entender que o voto real de uma pessoa piedosa é o Dharma. Então ele nunca vai quebrar com o Dharma. E o Dharma ele está fundado justamente nos atos piedosos que estão regidos pela moralidade, pela ética, pelo bem. Então, há essa pequena dicotomia entre o período em que Bhishma assume esse voto e não o quebra, para o período atual, o que às vezes pode nos dar um certo questionamento quanto à postura que Bhishma assume, do mesmo modo como a própria postura de Arjuna perante Krishna em não querer lutar, e Krishna insistir para que ele lute. É a mesma questão. Krishna ele é atemporal. As palavras de Krishna são atemporais. E o Dharma que Krishna está estabelecendo era justamente de ir e quebrar o próprio conceito de Dharma que Arjuna tinha. Uma questão muito importante, muito relevante de ser tratada, porque assim como o condicionamento pelo qual nós passamos no dia a dia, ele estava também presente na mente de Arjuna. O que significa dizer que ele estava confuso e ele estava se baseando em concepções rígidas do Dharma e não considerando a questão ou o valor intrínseco do Dharma. Ou seja, a questão da guerra, da batalha, era justamente em favor do Dharma real, do Dharma intrínseco da nossa ação. Enquanto que toda justificativa que ele estava dando era contrária a esse Dharma real e baseada, diríamos, num Dharma cultural. Enquanto que dentro da transformação cultural, existem moldes que vão deturpando, vão destruindo os valores reais e intrínsecos que estão ligados ao Dharma, ligados ao dever prescrito, ao dever essencial do ser vivo, do ser espiritual. Mas essa questão nós vamos tratar mais, porque é um ponto muito importante a ser considerado e a gente vai falar mas a respeito disso. O ponto é que era justamente de dar uma aclarada nessa questão de Bhishmadeva em relação aos seus netos, tanto os Pandavas quanto seus netos Kurus. A outra questão levantada é em relação aos impersonalistas, que eles desconsideram a existência dos sentidos nas entidades vivas. Na verdade, nós vamos ainda nos aprofundar mais a respeito desse conceito que é muito apresentado, muito falado no Bhagavad Gita, que Prabhupada tinha como um foco, um objetivo muito claro de nos dar um conhecimento que fosse capaz de identificar, de não se confundir e de até transcender as limitações impostas pelo conhecimento impessoal de Deus. Os impersonalistas, só para a gente ter uma definição mais clara, né? Esse termo impersonalista, ele tem a raiz conceitual em Mayavadi. Mayavadi é uma linha de filosofia, uma linha que dá o que tem a compreensão de Deus impessoal, ou seja, que Deus ele é apenas a energia e essa energia não tem necessariamente uma causa, não tem uma fonte. E que tudo que se manifesta a partir dessa energia é apenas um fenômeno passageiro e que está submetido ao poder da energia. Ou seja, inverte-se a causa do seu efeito, né? Ou seja, você entende que tudo que existe tem uma causa, que é a energia, mas a energia não tem uma causa. Agora, se nós entendemos a lógica, tudo que possui uma forma foi antes sem forma. Mas para que aquilo que não tinha forma assuma uma forma, esta forma ela deve ter uma causa prévia. Ela deve ser moldada por algo prévio. Então, naturalmente, essa lógica ela acaba se reinvertendo, né? Ou seja, se existe uma forma prévia, esta forma prévia ela antecede inclusive a energia. A energia ela só vai moldar uma forma que seja prévia a ela. E naturalmente esta causa original da forma é também a causa original da energia que vai formatar determinada forma a partir da energia. Resumindo, na verdade, existe a energia, não é um erro, realmente Deus é energia, Krishna possui seu aspecto energia, chamado de Brahman, mas ele possui também um aspecto que está presente, a sua onipresença ou onipenetrância, que é um aspecto localizado no átomo e no ser, localizado em toda estrutura atômica do universo e localizado dentro do coração de todos os seres do universo. E ainda um terceiro aspecto, que é o aspecto causal de tudo isto, que é o aspecto pessoal. O aspecto pessoal é aquele, então, que antecede, ele precede todas as outras manifestações, incluindo a manifestação de energia. Os impersonalistas, então, eles acreditam apenas na energia e desconsideram o aspecto localizado de Krishna e o aspecto pessoal de Krishna. Quando nós pensamos que um pedaço de barro ou um pedaço de argila, ele comunica uma ideia, nós estamos meio que forçando para que aquele objeto sem forma transmita alguma ideia, transmita algo, alguma comunicação. Porém, se você transforma essa argila, faz dela uma escultura, um objeto, esse objeto agora, então, ele tem um sentido, ele transmite uma ideia, ele se comunica. Então, naturalmente, o conceito de um Deus apenas como energia é um conceito muito primitivo. É um conceito que vai englobar consciências muito primitivas. À medida que essa consciência ela vai evoluindo, ela vai transmitindo ou ela vai se transmutando, e se transmitindo de uma espécie para outra, até chegar na espécie humana, ela também evolui na sua forma de se desempenhar enquanto uma consciência capaz de compreender Deus. O que então essa consciência tinha numa forma animal, numa forma vegetal, numa forma mineral, como ferramentas ou como mecanismos capazes de compreender, de questionar e até mesmo de se relacionar com Deus, era muito primitiva. E nesse caso, a energia ela vai se relacionar de uma maneira muito natural com esse nível de consciência. Agora, quando nós temos uma forma humana, a forma humana ela nos possibilita o uso da razão, o uso do intelecto, o uso mais apropriado das nossas emoções. E esses três aspectos do nosso ser, ou estas três capacidades que a condição humana possibilita, também possibilita a nossa capacidade de compreender Deus no seu aspecto mais completo, num aspecto em que ele possa comunicar mais sentido para nós. Por exemplo, o sentido de apenas adorar a energia do sol é diferente do sentido de você adorar o próprio sol. O sentido de você adorar o amor de Deus é muito limitado diante do sentido de você adorar o amor em Deus. Em vez de você ter uma relação com o poder, você estabelecer uma relação com o poderoso. Da relação com a beleza, a relação com o belo. E dessa forma, então, nós vamos entendendo que a concepção impersonalista ela é uma concepção ainda muito primitiva a respeito de Deus. E por ser tão primitiva, ou ter uma concepção muito ainda limitada sobre Deus, ela considera também que a forma humana ou que as entidades vivas, os seres vivos, eles não são dotados de sentidos plenos, né? Esse é um fato que a gente pode tentar entender dentro desse processo, diríamos, evolutivo da nossa consciência. Um outro aspecto é que, para a visão impersonalista, tudo que existe é ilusão. Daí a raiz, no sânscrito, maya vadi. Maya é ilusório, vadi, a verdade, de vada ou veda. Então maya vadi, a verdade última é ilusória. Se a verdade última é ilusória, isto é, se Deus também é uma ilusão, então tudo que vem antes dele, e até mesmo tudo que possa existir depois dele, é ilusório. Logo, todos os nossos sentidos de audição, de visão, de tato, paladar, olfato, são ilusórios. E por isso, então, eles desconsideram a existência de sentidos nas entidades vivas. Porém, todos vão aceitar a ideia de que nós possuímos sentidos. E o Bhagavad Gita vai deixar claro que os nossos sentidos, eles só são capazes de atuar como tais porque a nossa consciência ou a nossa própria alma é capaz de executar a função desses sentidos. Isso quer dizer que os nossos olhos só veem porque a alma tem a capacidade de ver. As narinas só podem cheirar porque a alma, ou a consciência da nossa alma, tem a capacidade do olfato, de cheirar. E assim todos os outros sentidos. Então, o nosso corpo, ele é apenas um instrumento dotado de ferramentas nas quais a alma se expressa através da consciência que usa este corpo e atua através destas ferramentas dos sentidos materiais de percepção e de ação. Isso é um fato. Agora, a relação que este corpo possui com este campo fenomenal no qual estão ocorrendo os efeitos ou os fenômenos dos objetos dos sentidos, os quais são o som, que é um objeto do sentido que está no campo físico, está no mundo físico. O som se relaciona com os nossos ouvidos. E este fenômeno é o fenômeno da audição. De certa forma, do ponto de vista da alma, o objeto do sentido, ele tem uma existência efêmera. Assim como este ouvido que ouve o som, que é o objeto do sentido no campo físico, no mundo material, também é efêmero. Quando o corpo acaba, o ouvido acaba. Para o ouvido, que não é mais dotado de uma alma, de uma consciência, o objeto do sentido, som, não tem mais existência, não tem mais sentido. Porém, o fenômeno da audição permanece, não para o corpo que morre, mas para a alma, para a consciência, pois é ela que tem a capacidade da audição. Se essa alma está encarnada num corpo, esta capacidade da audição vai ser exercida através do ouvido. Estando esse corpo que possui este ouvido dentro de um campo de fenômenos, dentre os quais um dos fenômenos é o fenômeno do som, que é um objeto dos sentidos. Então observe, isso tudo é sankhya, nós vamos ver no capítulo 2. Tudo isto existe no corpo como uma ferramenta, como um instrumento. O que os impersonalistas consideram é que esse corpo é tudo. E sendo o corpo tudo, por ser ele ilusório, por ser ele transitório, efêmero, é ilusório. Então tudo que a partir dele se percebe também é ilusório. Em última análise, vai se desconsiderando tudo, não apenas os sentidos, mas a própria existência do corpo, a própria existência da alma, da consciência, de Deus. O impersonalista, ele tem uma concepção de que tudo é ilusório, de que tudo é uma negação e que apenas chegamos à verdade última negando tudo, até que se alcance a verdade última, onde não há mais nada a ser negado. Isso é muito diferente da visão que a Bhagavad Gita apresenta. Não há uma negação. Deve haver discriminação. A discriminação entre o eterno do transitório. Aquilo que permanece daquilo que muda, que não tem duração, que é instável, que é efêmero. Então a visão impersonalista, ela causa para o ser vivo, para o ser humano, uma grande crise, porque ela pode instaurar, inclusive, a nossa descrença, ou a nossa incapacidade de acreditar que exista uma divindade, que exista uma suprema personalidade de Deus. Agora, não há um fator de erro nesta visão, porque mesmo no Bhagavad Gita, nós vamos ver ainda à frente, em futuros capítulos, Krishna mesmo explica que esta é uma das linhas de se chegar à verdade última. Porém, ela é muito difícil de ser alcançada. Porque, numa outra escritura, no Srimad Bhagavatam, um grande sábio, Narada Muni, ele explica que a liberação através do processo impersonalista não leva a alma à liberação real. É como se nós tivéssemos uma ideia da realização ou da autorrealização e nós vamos realizar esta ideia e não o fato da realização espiritual. Seria então um idealismo materialista. Vamos supor então que o yogi ele tenha como ideal a negação completa deste mundo e que sua alegação é espiritual. Porém, alegar que tudo é cabível à negação significa que você está negando tudo que é material. Porém, em última análise, não existe nada material, só existe o espiritual. Isso na visão do Bhagavad Gita. Então, se o impersonalista ele nega tudo, acreditando que tudo é ilusório, ele está colocando tudo como material. Em última análise, o impersonalismo ele é uma doutrina materialista. Muitas vezes, algumas vertentes do impersonalismo é também ateísta e que estabelece um idealismo, algo que você vai alcançar ao final do processo, ao abandonar este corpo, e cujo plano ideal se sobrepõe às ideias, às concepções de Deus, de mundo, de realidade, de vida, de amor, de felicidade, de paz, pois para o impersonalista tudo isto é ilusório. Então é uma negação muito cruel com a alma. Prabhupada dizia que o impersonalismo é um tipo de suicídio espiritual. Você perde ou você abre mão da sua capacidade de se realizar espiritualmente. E o que Narada Muni explica então é que ao chegar a esta realização espiritual, entre aspas, considerada pelo impersonalista, ele vai realizar apenas um aspecto da alma, um aspecto que é a existência eterna, Sat. E quando ele realiza apenas que ele existe e existe eternamente, mas num campo no qual tudo foi negado, ele entra numa crise espiritual. E aí então esta alma que idealizou uma liberação ou uma autorrealização terá que voltar e reencarnar. Pois a natureza da alma não é negar a existência, mas sim aceitar com discriminação o que é realmente o existente, diferenciando o existente daquilo que é apenas uma transformação temporária do existencial. A alma ela é dotada de três aspectos. O primeiro deles é o Sat, que é justamente a existência eterna, que é o objetivo que os impersonalistas buscam para a realização. Existe um outro aspecto que é Chit, consciência plena, conhecimento pleno. Então, quando você nega tudo, você está negando, inclusive, o conhecimento, negando a consciência, a discriminação. e fica apenas um campo existencial, você apenas existe. Imagine um grão de areia existindo por toda a eternidade. Agora imagine a consciência limitada a este grão de areia que viverá toda a eternidade, sem poder se expressar, a não ser como um grão de areia. Essa é a existência idealizada na visão impersonalista. Então ela nega a capacidade ou a possibilidade da alma realizar os seus dois outros aspectos. O segundo, como eu falei, é justamente a sua consciência plena, ou a sua consciência de conhecimento pleno, chit. E depois tem ainda um terceiro aspecto, que é o aspecto ananda, que significa o prazer espiritual, a satisfação absoluta espiritual. Então, nossa existência eterna, ela é dotada de conhecimento pleno, de consciência plena da bem-aventurança do amor espiritual ou do prazer espiritual. Essa é a condição real da nossa alma, é a constituição plena do nosso ser. E, na verdade, a visão impersonalista, ela nega um terço desta existência. Então, se nós pensarmos que ao negar um terço da nossa existência, nós teremos que negar muitas coisas. E por isto que os impersonalistas desconsideram a existência dos sentidos nas entidades vivas. O que dizer, então, de negar também ou desconsiderar outros fatores importantes? Por exemplo, se você sente amor, se você sente paz, se você sente felicidade, isso tudo é ilusório. Isso tudo é maia. Imagine você ter que negar algo que é constituinte seu. É, na verdade, quase que um contrassenso. Mas, claro, isso ainda vai ser muito trabalhado adiante. Nós vamos estar buscando esclarecer mais detalhes sobre essa concepção impersonalista. E relacionado a esse ponto do impersonalismo, nós vamos encontrar um aspecto importante de Krishna que está no próprio nome que aparece no Bhagavad Gita, que é Mukunda. Mukunda tem a raiz no sânscrito que vai derivar Mukti e Moksha. Mukti e Moksha significa liberação espiritual. Liberação espiritual. Então, aquilo que os impersonalistas buscam, que é uma liberação espiritual, vem através da negação de tudo o que existe, seja fenomenal no campo físico, no campo do mundo material, seja psicológico. A negação completa de tudo, e acreditam que negando-se tudo você alcança então um estado de liberação. Porém, esse estado de liberação, ele é idealizado, ele não é real. Ao passo que o termo Mukunda, é um dos nomes de Krishna, significa aquele que outorga a liberação. Então veja como que há um paradoxo, um outro extremo. Em vez de você negar tudo, a proposta de Krishna é: aceite o que ele está lhe dando. Aceite a misericórdia de Krishna. Aceite a existência e a atuação de Deus na nossa vida. Mukunda, então, aquele que outorga a liberação. E como que nós vamos entender que Deus pode nos outorgar a liberação? Se nós entendermos que essa liberação, ela não é alcançada pelo nosso mero esforço, ela pode ser alcançada pelo nosso conhecimento posto em prática. E à medida que nós colocamos o conhecimento em prática, e esse conhecimento sendo um conhecimento fidedigno, um conhecimento, como nós vimos na primeira questão, que é um conhecimento que seja estudado sob a guia de um devoto, que conheça bem as escrituras, de maneira minuciosa, de maneira muito precisa e sem a atuação da minha interpretação pessoal, dos meus interesses, das minhas propensões meramente intelectivas, eu estarei então colocando na minha prática uma atitude devocional perante Krishna. E então Krishna, ele como Mukunda, né, ou seja, Deus, ele expressa diferentes aspectos, diferentes atitudes, diferentes naturezas da sua personalidade. Assim como Krishna significa o todo atrativo, aquele que atrai a alma espiritual, Mukunda é aquele que outorga. Então, à medida que nós, com esta prática do conhecimento, na nossa vida, no nosso dia a dia, de maneira simples, sem complicações, mas lembrando-se sempre da presença de Deus em tudo ao nosso redor, em tudo, dentro e fora de nós, em todas as nossas atividades, nós estaremos então aproximando a nossa consciência da consciência de Deus. E à medida que essa consciência se aproxima, é algo quase que de escala. Nós vamos nos aproximar à medida que desenvolvemos devoção. E a devoção vai se intensificar à medida que nos aproximamos dele. E à medida que nos aproximamos, intensificando a nossa devoção por Deus, esta expressão divina que outorga a liberação à alma individual vai se manifestando na nossa vida. Ou seja, Mukunda, aquele que outorga a liberação, vai nos possibilitando desenvolver a consciência liberada. E o que é esta consciência liberada? Não é que nós vamos desencarnar, né, como muitas linhas filosóficas, inclusive do yoga, filosóficas da Índia, orientais, nos dão. Você só vai se liberar ao abandonar esse corpo. Pelo contrário, o Bhagavad Gita, o que Krishna mostra é que a liberação, ela é, na verdade, um estado de consciência na qual os condicionamentos materiais, sejam eles a ilusão, o ódio, a ira, a cobiça, a inveja, a luxúria, o medo, a loucura ou a insanidade, já não mais atuam sobre nós. Ou seja, nós adquirimos uma certa independência da influência material na nossa vida. E essa independência, ela é oposta, diametralmente oposta, à nossa dependência de Krishna ou à dependência de Mukunda. Isto é, à medida que nós nos aproximamos mais do Ser Supremo, mais nós vamos nos liberando, vamos nos desidentificando da natureza material, vamos nos tornando independentes da natureza material e vamos restabelecendo cada vez mais intenso a nossa relação, que é eterna, que é intrínseca e que é natural do ser para com Deus. Então, essa dependência, na verdade, de Deus é o estado natural. É o estado que faz parte do nosso ser. O que não é natural é a alma estar presa, atada a várias concepções materiais, a vários enredamentos materiais, condicionamentos materiais. Isto que é antinatural, não é? Então, Mukunda vai nos dar essa liberação, vai nos ajudar a liberar. E essa liberação, ela vai ocorrer à medida que nós vamos, então, compreendendo a nossa condição. Vamos nos autoconhecendo. E à medida que nós nos compreendemos, nos autoconhecemos, nós começamos então a perceber cada vez mais nítida a presença de Deus em nossa vida. E então, nós vamos cada vez mais valorizar essa consciência de Deus em nossa vida e deixar de modo mais irrelevante ou, de certa forma, dar menos valor, menos prioridade àquelas coisas que são destituídas de valores espirituais na nossa vida. E naturalmente, tudo que é realmente válido para a alma, tudo que realmente tem valor para o nosso ser, tudo que realmente molda os aspectos do bem, da moralidade, da ética, do equilíbrio, da harmonia, do sagrado, é natural para o ser e vai se estabelecer de modo natural nesta relação com o Supremo. O que faz com que tudo que não é natural, tudo que é ímpio, tudo que é malévolo, tudo que não é voltado ao bem, naturalmente nós vamos nos desprendendo. Então nossa consciência ela começa a ser desenvolvida num outro nível. Já não mais apenas uma consciência da forma humana, mas agora na consciência de uma alma espiritual eterna. E esse é o caminho para se alcançar, então, mukti, essa liberação espiritual, e nos possibilitar uma atuação mais divina, uma atuação mais equilibrada, harmoniosa dentro do mundo material, na nossa vida, com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa atuação do dia a dia, viver plenamente de forma pacífica, de forma feliz, de forma amorosa a vida que nós temos. Sem negá-la, mas compreendendo-a e atuando de modo lúcido, consciente, no dia a dia. Esse é o ponto referente à filosofia da Bhagavad Gita em relação ao termo Mukti, ou o próprio nome Mukunda. Por fim, um último aspecto trabalhado ou apresentado neste questionamento é justamente em relação aos três mundos que algumas vezes aparecem citados em alguns versos do capítulo 1 da Bhagavad Gita. Esses três mundos, na verdade, eles são referentes às três dimensões planetárias. Podemos entender que existem os planetas superiores, ou os mundos superiores, os mundos celestiais. Existem os planetas ou os mundos intermediários e existem os planetas inferiores ou os mundos infernais. Dentro da visão que é apresentada, a visão védica, o planeta Terra ele está justamente no planeta ou nos mundos intermediários. Ele faz parte de uma dimensão na qual está bem posicionado entre o superior e o inferior. Esta é a condição do planeta Terra, a condição na qual nós existimos. Agora, um ponto importante a ser entendido é que esses três mundos, eles refletem nosso estado de consciência. Esses três mundos podem ser entendidos, então, como uma consciência divina. Nós trabalhando o nosso desenvolvimento de consciência divina, nós teremos então uma existência que seja ordenada de acordo com a natureza dos planetas superiores, da condição de vida de valores espirituais elevados. Por outro lado, se nós temos uma consciência muito degradada, uma consciência muito enraizada em apegos mundanos, em identificações mundanas, de valores mundanos, isso naturalmente vai nos dar uma existência muito sofrida, uma existência muito baixa, uma existência muito arrastada. E naturalmente isso não é algo muito satisfatório. Então, quando nós pensamos nessas três dimensões, nesses três mundos, também podemos entender, então, como uma forma de existência da nossa consciência. Se essa consciência está sendo trabalhada para um desenvolvimento espiritual, se ela está sendo trabalhada para um enredamento material, ou se nós estamos compreendendo a nossa existência material e buscando desenvolvimento da nossa consciência espiritual. Pois é esta a necessidade que nós vemos na existência nesse planeta, nesse mundo em que nós vivemos. Ou seja, o plano espiritual ou plano de existência intermediário é justamente para compreendermos a nossa existência material. Compreendermos a realidade material, a existência de todos esses fenômenos dentro do mundo material, para, com isso, desenvolvermos a nossa consciência espiritual. É como o Prabhupada dizia também, de fazer um bom uso de um mau negócio. O mau negócio é que nós estamos no mundo material. Mas fazer um bom uso dele é justamente de entender o mecanismo deste mundo, entender a estrutura desta realidade, para, a partir dela, desenvolvermos uma condição de vida, uma condição de existência mais pautada nos princípios, nos valores, na consciência espiritual. Isto é a consciência de Krishna, ou a consciência apresentada no Bhagavad Gita de modo prático. Viver a nossa vida como ela deve ser vivida. E não viver a vida como as condições materiais nos impõem. Por exemplo, nós podemos passar a vida toda ansiosos, lamentosos, tristes, amargurados, como também podemos passar a vida toda buscando a felicidade, né, se regozijando, vivendo de forma insana, vivendo como um louco, né, sempre no ápice da alegria, da instabilidade, enfim, condições muito extremas. Se nós podemos entender, principalmente no capítulo 2, que nós vamos ver, a equanimidade é justamente de viver dentro do mundo material de forma com que estas dualidades não nos afetem. E isso seria, então, o ideal para nós dentro desta ideia dos três mundos. Encontrar um equilíbrio entre as nossas tendências e as condições impostas pela natureza material. Então, de modo sintético, o que o capítulo 1 vai nos trazer é justamente essa reflexão sobre o bem e o mal, essa reflexão sobre a nossa necessidade de compreender a realidade, atuar dentro de perspectivas espirituais e buscar sempre pela verdade, buscar sempre pela moralidade e entender toda a dinâmica de contradições ou toda a dinâmica de inversão dos valores que existem na nossa realidade atual e basicamente fundamentada na linguagem. E a linguagem, ela tem uma relação direta com a mente. Então, quando nós desestruturamos a linguagem ou damos através da linguagem um sentido diferente daquilo que a realidade é, nós passamos então a ver a realidade do seu avesso. Que é bem explícito isso na concepção de Arjuna em relação à batalha e nas considerações que Krishna faz sobre a necessidade da batalha. Ou seja, Arjuna ele estava sendo manipulado por uma concepção inversa do que era a realidade, do que eram os valores morais, enquanto que Krishna estava tentando aclarar, trazer a sua consciência à realidade, para que ele pudesse então entender a necessidade e assumir o seu papel na luta pelo bem, pela preservação da moral, pela preservação do Dharma. Grato por sua atenção. Namaskar.